Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos continuar o nosso trabalho de leitura de um capítulo da Bíblia. Hoje vamos meditar no capítulo 26 de Provérbios. Capítulo 26 de Provérbios, você poderá acompanhar com a sua Bíblia ao lado. Há três grandes destaques: a importância da correção e como devemos fazer essa correção, a questão dos tolos, como se comportam os tolos, os preguiçosos, e também um terceiro elemento, que é aqueles que disfarçam, que parecem ter uma postura sábia, postura lábios diplomáticos, mas na verdade são fingidos. Então, como devemos agir nesses três casos, tá bem? Então, vai ser bastante fácil, são três temas recorrentes. Depois de vermos os outros 25 provérbios, esse provérbio de número 26 trabalha com três temas que ele já vem trabalhando. Antes disso, eu menciono aos irmãos, como último dia desse relatório, depois só voltamos a comunicar a vocês lá para abril, se assim o Senhor nos permitir. Bom, nós alcançamos entre WhatsApp e blog 331.351 escutas. As escutas foram no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Uruguai, nos Emirados Árabes Unidos, uma região que é desconhecida, muito provavelmente pelo número de acessos, é um país onde há algum tipo de restrição, perseguição e proibição do Evangelho ser anunciado. Canadá, Rússia, Arábia Saudita, República Tcheca, Ucrânia, Reino Unido, Argentina, Indonésia, Portugal, Seychelles, Singapura e outro território também pelo número. Provavelmente outro país onde o Evangelho não é aceito e o Google tem que fazer isso, pelo acerto que ele faz com os países. Em muitos casos, há uma proibição. Que Deus abençoe a todas as pessoas que estão nos ouvindo em todas essas nações, do Brasil e todas as outras nações. Se essas duas regiões, vamos chamar assim, por enquanto, forem países oprimidos por algum sistema religioso ou político, que Deus ponha a sua mão e ajude os missionários que estão trabalhando lá, e que o Senhor nos dê graça, porque continuamos avançando. Enquanto estamos contando para você o relatório do mês que passou, mês de fevereiro, nós vamos avançando e as pessoas vão ouvindo a palavra do Senhor, um capítulo por dia da palavra do Senhor. Eu faço a leitura da mensagem enviada, mensagem devocional, e logo em seguida vou para o capítulo que nós mencionamos. Irmão Everson, muito obrigado pelo encaminhamento. Gratidão por mais esse dia em tua presença e por mais uma oportunidade de usufruir do melhor que o Senhor preparou para nós. Dê-me a sabedoria necessária para lidar com as situações da vida, paciência para saber esperar o que tanto anseio, ousadia para enfrentar os obstáculos que eu encontrar pela frente e muita força para vencer cada um deles de pé e crendo que o Senhor está comigo e de mim tem cuidado. Ele nos manda uma palavra de bênção e nós repassamos para vocês com todo o coração, com toda a sinceridade. Mais uma vez declaramos que Deus abençoe a todos e todas que estão ouvindo esse trabalho. Aliás, só para encerrar, antes de começar Provérbios, ore por esse projeto, porque nós estamos muito felizes com o anúncio de um capítulo da Bíblia por dia. Ore, ore por isso, para que mais pessoas possam ouvir. Se você puder, divulgue para mais um amigo, uma amiga, um vizinho, alguém conhecido da família e diga: olha, eles mandam um capítulo da Bíblia. Se você quiser ouvir naquele dia, você ouve. E se você já tem outros grupos e não quiser ouvir, você pode deletar e depois ouvir no blog. O blog é bloglogos.com. 7.blogspot.com. Blog logos 7.blogspot.com. Mais uma vez, blog logos 7.blogspot.com. Se você quiser passar um número, é esse número que você mesmo acessa. Então, passe o número do telefone para que essa pessoa seja inserida também. Então, divulgue esse trabalho, ore, divulgue e, se desejar, seja um mantenedor de nossas vidas, já que nós não temos nenhum outro recebimento a não ser o de ofertas. Não deixe para outra pessoa fazer, não deixe para depois, pense nas nossas necessidades, e Provérbios mesmo fala isso, sobre o necessitado. Pense, sensibilize-se e oferte para que nós tenhamos as mesmas condições que você tem em sua vida, pelo menos no que diz respeito às necessidades básicas. Outras coisas já não nos importam nessa fase da vida. O que importa é aquilo que Deus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que ele quiser acrescentar, ótimo, mas o que ele não quiser acrescentar, o que precisamos são as necessidades básicas da vida. Muito bem, Provérbios capítulo 26, as atitudes do sábio e do insensato. Vamos fazer essa leitura, já caminhando então para que na próxima semana, com a permissão de Deus, se essa for a vontade dele, nós encerremos mais um livro da Bíblia, capítulo a capítulo. Atitudes do sábio e do insensato. Versículo 1: como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. É impressionante isso, irmãos. O insensato pode iludir as pessoas durante um pequeno tempo, até um pouco mais de tempo, mas em algum momento isso tudo vem à tona e ele não será mais honrado, porque Deus não permite isso. No caso lá de Israel, as colheitas em toda a região da Palestina, hoje conhecemos assim, na época não era conhecida como Palestina, esse nome veio só depois da morte de Jesus pelos romanos. As colheitas em toda a região da Palestina costumam acontecer ainda hoje, entre os meses de junho e setembro. Nessa época é para a ocorrência de chuvas. Não há razão nem bom senso em honrar uma pessoa insensível e perversa. Ninguém vai honrar uma pessoa insensível, ninguém vai honrar uma pessoa perversa. Ela poderá conquistar a obediência das pessoas pelo medo que impõe, mas jamais pelo respeito amoroso que inspira. Muita gente consegue bajulação e até honra pelo medo. Isso tanto em âmbito governamental, como nas empresas, nos comércios, na liderança, nos colégios, tem gente que governa pelo medo e consegue então uma honraria por esse medo. Mas aquilo que é feito pelo medo, logo em seguida desaparece, como uma nuvem que passa. Isso vai desaparecer, não é fruto de uma vida honrada, não é fruto de uma vida abençoada, é o fruto de uma falta de bom senso, na verdade, e o aterrorizar as pessoas. Então as pessoas ficam com medo e acabam dando honra, mas isso não dura nada. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Que coisa abençoada! A maldição jamais cairá sobre quem não merece. Isso já está lá em Deuteronômio, irmãos. Deuteronômio 28, em outros textos do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, as pragas, sentenças, maldições, mau agouros proferidos por quem quer que seja, não podem se concretizar na vida de quem caminha no temor do Senhor e, portanto, em justiça. Davi foi amaldiçoado por Simei, mas nada de mal aconteceu a Davi, pois estava inocente quanto à acusação de ter assassinado membros da família de Saul. Você encontra lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 8 a 12. Que maravilha isso! Se por um lado o primeiro versículo fala que aqueles que governam pelo medo têm uma honraria passageira, pode durar um ano, dois, três, tal, mas isso depois desaparece. Por outro lado, a maldição jamais cairá sobre quem não merece. A maldição do Senhor mesmo, o juízo do Senhor jamais cairá sobre quem não merece. Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Não preciso me alongar. Era costumeiro na época ainda utilizar para correção a vara, então você pode simplesmente trocar essa palavra e dizer: o chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento, a correção da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. A pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Como prender uma pedra à tiradeira é conceder honra ao tolo. Então aqui encerramos a primeira parte. Como prender uma pedra à tiradeira é conceder honra ao tolo. O tolo é tolo, não precisa e nem merece honra de espécie alguma. Agora vamos entrando no segundo bloco do capítulo a partir do versículo 9, tá bem? São três blocos só. Galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Veja bem, um galho de espinho na mão de um bêbado, de um alcoólatra, vai causar dano a ele. Então, é assim. Assim como a bebida alcoólica e as drogas entorpecem os sentidos e o corpo dos seus usuários, o perverso, o insensato, são também insensíveis ao profundo, libertador e maravilhoso conteúdo dos provérbios e das palavras de sabedoria bíblica. Louvado seja Deus pelas palavras de sabedoria bíblica. Só que enquanto essa pessoa não se converter da sua insensatez, da sua bebedeira existencial, vamos chamar assim, de uma bebedeira que vai além de só beber, né, mas de uma tolice existencial, não adianta nada. É como espinho na mão de um bêbado. Versículo 10: Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato. Muito cuidado, líderes. Eu estou insistindo com vocês porque Deus está dando a graça de falar com muitos líderes e eles têm ouvido. Então, cuidado. Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passam por sua porta. Veja. Para não parecer incoerente com outras oportunidades, Deus sempre dá oportunidade de redenção. Jesus sempre procurou oportunizar uma possibilidade de recuperação, de redenção, de cura, de libertação. Isso é uma coisa, é uma verdade. Por outro lado, se a pessoa não quer, de modo algum, se livrar da sua tolice, da sua insensatez, aí o patrão que dá emprego a esse tolo, que é, como estou falando, um bêbado na sua razão de ser, acaba passando pela sua porta e fazendo lá uma série de bobagens. A segunda metade desse versículo pode ser assim traduzida, literalmente. Quem dá salário ao perverso é como quem confia em qualquer transeunte. Abimeleque contratou pessoas desocupadas e vadias para ajudá-lo a matar seus próprios meios-irmãos, que coisa terrível, a fim de assumir o governo, que se caracterizou por brevidade e insucesso total. Não adianta. Provérbios vai trabalhar de modo muito direto. Não adianta, a pessoa consegue um status, consegue alcançar algum êxito, mas isso tudo daqui a pouco, olha, está registrado na Bíblia, milênios depois, a insensatez desse rei, né, que contratou pessoas para matar os próprios irmãos. Você confere isso em Juízes. Capítulo 9, no seu versículo 4 a 6. Aqui tem um provérbio belíssimo, belíssimo. Você tem que prestar atenção nele. Como um cão que torna ao seu vômito, é o insensato que repete as suas tolices. Você já conheceu pessoas insensatas e obstinadas, não querem sair daquela insensatez. Elas não querem ser curadas, não querem ser ajudadas, não querem ser libertas. Sabe o que acontece? Você pode fazer um paralelo. É como um cão que torna o seu vômito. Esse é o insensato que repete as suas tolices. E todas as vezes ele acaba repetindo as tolices, as tolices, e as tolices, e as tolices. Então, nesse caso, temos que só clamar para que essa pessoa abra o coração para Deus, porque senão nós temos que ficar aguentando a tolice que se repete. Versículo 12. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Tem gente que se acha, né? Que se acha a última bolacha do pacote. Tem gente que se acha a pessoa mais sábia do mundo, que se acha a pessoa mais virtuosa do mundo, que se acha uma pessoa sem praticamente inerrante, uma pessoa sem defeitos, uma pessoa que não sabe verificar as virtudes que Deus deu e as suas limitações, as grandes limitações. Sócrates diz assim, filósofo grego, né? Só sei que nada sei. Não é porque ele não sabia nada, é porque ele olhava para o infinito conhecimento, e o conhecimento é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que aquilo que ele conhecia era como um grão de areia. Então ele sabia reconhecer que tinha esse grão de areia de conhecimento, mas perto do que lhe faltava conhecer sobre todas as coisas, ele diz: eu nada sei. O insensato é aquele que acha que é a última bolacha do pacote. Ele se acha como a pessoa sábia aos seus próprios olhos. Certamente, queridos, há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa, porque o tolo ainda pode reconhecer a sua tolice e procurar mudar de vida. Agora, essa pessoa arrogante, ela dificilmente vai procurar ajuda. Ela se acha até uma própria divindade, um próprio Deus, né? O Deus eu. Então, cuidado com essas pessoas sábias aos seus próprios olhos. Há mais esperança para o tolo que aceita o aprendizado do que para essa pessoa. Voltamos agora, nesse segundo bloco, ao tema da preguiça. E eu quero, aproveitando que estamos quase caminhando para o final de Provérbios, repetir isso para todos vocês, para mim e para vocês. O preguiçoso alega: há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando pelas ruas. Então, por causa disso, o preguiçoso diz: eu não vou fazer nada. Eu estou com um leão feroz diante de mim. Se eu sair na rua, ele vai me pegar. E ele fica parado, para sempre parado, com medo dos leões. E não pense em leões só como animais aqui. São leões em toda a vida. São os motivos que alguém encontra para não mover-se, para não estudar, para não trabalhar, para não realizar aquilo que pode realizar na vida. Então, o preguiçoso alega: há uma fera violenta no caminho. Ele olha para a história dele e diz: há uma fera violenta, pobre de mim, há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando pelas ruas. Eu tenho que ficar aqui bem escondidinho para não fazer nada, senão esse leão me pega. Esse é o preguiçoso. Tome cuidado, irmão. Tome cuidado, irmã, porque essas vidas não agregam valor nenhum. Se você puder, você deve, né, orar por elas. E se puder, ajude essas pessoas, porque estão jogando a vida fora. Assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama, igual a dobradiça da porta. Vira para cá, vira para lá, vira para lá, vira para cá. Ele é como a dobradiça de uma porta. O preguiçoso se revira sonolento em sua cama. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato. Contudo, levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. Aí já é demais. É demais. Eu consigo até pôr a mão no prato, mas pegar do prato e levar até a boca, eles comiam com as mãos mesmo no passado. Mas hoje, pegar o talher e levar a comida à boca parece um esforço extenuante. Eu não vou fazer nada. E quando eu digo de jogar a vida fora, irmãos, prestem atenção: o dia de hoje jamais voltará. Esse dia que nós estamos compartilhando, Provérbios 26, é um dia que não terá replay. É um dia que não existirá novamente. Hoje é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje é o dia de fazer o que você tem que fazer. Orar, ler a Bíblia, ter comunhão com Deus, ter comunhão com a sua família, visitar o idoso. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Passando hoje, nunca mais haverá esse dia. Ah, mas amanhã eu faço. Bom, amanhã será a sua nova oportunidade, se você tiver essa oportunidade. Não seja como a Bíblia diz, né? A Bíblia fala: tolo, ainda hoje o Senhor pode pedir a sua alma. Aproveite agora para estudar, aproveite agora para ouvir a palavra do Senhor, aproveite agora para trabalhar, aproveite agora para conviver com Deus, ter comunhão com Deus. Aproveite agora para reconciliar-se com a sua própria história. Olhe para o espelho, veja as qualidades que Deus deu e reconheça as limitações e peça ajuda. Aproveite agora para ter comunhão com o próximo. Não haverá mais o dia como hoje. E nós ficamos empurrando com a barriga: amanhã eu faço, semana que vem eu faço, o mês que vem eu faço, o ano que vem eu faço. E às vezes esse dia nunca chega, porque nós só vivemos o hoje. O hoje é que é vivido. Não posso aqui agora, não tenho tempo para filosofar, mas o único tempo que existe, e os judeus já tinham essa percepção no do tempo do acontecimento, que eles chamavam o tempo da manifestação de Deus, tá bem? Que é o Kairos em grego, é o tempo da manifestação de Deus, é agora. Então, leve a sua boca, o talher, e coma, faça o que tem que fazer. E se for um dia de descanso, descanse também, não há nenhum pecado nisso, não. Estude, trabalhe, visite, ame. E descanse, porque não haverá mais outro dia como hoje. O dia de amanhã jamais será igual ao dia de hoje. A pessoa indolente se acha mais esperta do que sete homens que respondem com bom senso. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Muito cuidado com isso. Se você tiver muito acesso, mas muito, muito, muito, muito, infinito acesso às pessoas e puder ajudar de alguma maneira, o faça. Mas olha o que a Bíblia diz. Vamos ficar com o texto. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas. Você vai lá pegar o cão. E a hora que você pega o cão pelas orelhas, você vai ser mordido. Assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Esse é o conselho. Mas, pastor, esse conselho não remete a uma omissão? Não, ele remete à prudência. Ele te faz ser prudente. Agora, há casos em que você tem essa infinita possibilidade e acesso à pessoa para não deixar que uma situação descambe aí para coisas piores. Aí você vá, ajude um, ajude outro, mas sabendo que quando você vai trabalhar numa questão, numa celeuma, numa polêmica, há um risco. Qual o risco? De pegar um cachorro pelas orelhas. Você sofre o risco de levar uma mordida feia, quando não leva a mordida dos dois que estavam brigando, né? Ou três, ou quatro, ou o que for. Então, prudência absoluta. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Fique com o texto. O texto é a palavra de sabedoria de Deus. E no mais, ore. No mais, ore. E quando puder, converse em separado com alguém, numa hora de tranquilidade, de calma. Nós pastores temos que fazer isso muitas vezes. Então, espere o momento certo para falar com a pessoa, momento calmo, sereno e tranquilo. Isso é uma música muito antiga, para você poder trabalhar as questões. Porque se for se meter na hora da discussão, você poderá e será mordido. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais. A expressão original hebraica é como um enlouquecido. Ou como no vocábulo transliterado, mitlah leah. Tem sua origem em uma raiz que só consta nessa forma intensiva e reflexiva. A forma do próprio tempo verbal, tá bem? Com o sentido de louco, doença mental motivada por algum tipo de insolação. Curiosamente, a palavra traduzida por loucura, em algumas passagens do livro de Eclesiastes, advém de outra raiz, que significa fingir que possui um brilho extraordinário ou tentar refletir um falso carisma. Uma outra raiz, ainda, é chagar, descreve esse estado de neurose como delírio. Na verdade, isso é só uma informação linguística para você saber o que diz o versículo 18, como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais. É esse caso aqui do 17 e do 18. Cuidado! Para você não pegar o cão pelas orelhas. Assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega: "Mas eu só estava brincando." Sem lenha, o fogo se apaga, irmãos. Sem o caluniador, encerra-se a briga. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira, assim é a pessoa briguenta para atiçar contenda. Ah, que terrível! A pessoa que fica atiçando contenda. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos, descem como um delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. E aqui o último bloco, tá bem? A falsidade. Como uma camada de esmalte de prata sobre vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Cuidado, porque tem gente que também se faz de boazinha, com palavras muito diplomáticas, mas traz um coração maligno. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Olha só. A conversa pode parecer gentil, amistosa, mas os planos são enganosos, intenções maldosas, como sedução, né? Então, cuidado com essas aparências. As aparências enganam. Há uma música popular também antiga que diz: as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se congelam na geleira das paixões. Fecha aspas. É uma canção antiga, belíssima, mas cuidado com a falsidade. Versículo 25. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confie nela de primeira, né? Não confies nela, porquanto há sete abominações em seu coração. O texto nem fala de primeira, o texto fala: portanto, se a voz dessa pessoa for elegante, bem articulada, não confie nela, porquanto há sete abominações em seu coração. Eu que estou dizendo, cuidado, né? É claro que nós desejamos que todas as pessoas sejam elegantes no falar, tenham bons modos, tenham um bom senso no falar, sejam amorosos, tenham paz, sejam Tem um bom procedimento, claro que sim, mas cuidado, cuidado. Aqui, de novo, para quem lidera, muito cuidado com as aparências, porque as aparências enganam, né? Podem enganar. Versículo 26, 27 e 28, encerrando, essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio. Olha só. Porém, toda a sua malignidade será revelada em público. Uma hora isso vem à tona. Jesus Cristo fez a menção ao conteúdo desse versículo ao lembrar que as pessoas não serão julgadas pelo seu exterior, por suas ofertas, rigor religioso, legalismo ou práticas cerimoniais. Cuidado, religiosos. Mas pelo que de verdade habita no seu íntimo. As mais íntimas intenções motivadoras de boas e de más obras serão todas trazidas a público. Para Deus, o que interessa é o que está no coração. Deus é quem observa e avalia o coração de cada ser humano. Para Deus, toda essa cerimônia que a gente faz em todas as religiões. Isso tudo ele conhece o coração. Se for verdadeiro, ele vai aprovar. Mas se for falso, por mais religioso que pareça, ele vai vomitar da sua boca. Porque essa pessoa, na verdade, está fingindo, está camuflando o ódio, está cheia de malignidade. E isso, um dia, no juízo final, será revelado ao público. Às vezes antes, isso já é revelado e fica sendo conhecido, mas certamente no juízo final isso tudo virá à tona. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros, será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. Então, muito cuidado com esse terceiro item que eu mencionei para vocês, que é o item da aparência. Então, todo o primeiro bloco trabalhou a questão da sabedoria e da tolice, né? O segundo bloco, a questão da preguiça, da indolência, e da necessidade de termos uma vida, consistente. E o terceiro bloco fala das aparências, porque as aparências podem enganar os homens, mas não enganam a Deus. E para encerrar, o último versículo, a língua mentirosa destila ódio. Versículo 28. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Mais uma vez eu digo a todos nós. Começar de mim, passando por todos vocês, cuidado com a língua mentirosa. No fundo, no fundo, ela vai destilar um ódio, ela vai estimular uma contenda, e vai buscar ferir as pessoas, né, sobre aqueles a quem fere. E a boca bajuladora, cuidado com aqueles que ficam bajulando, né, porque eles vão provocar a destruição. Que Deus abençoe a todos os irmãos e nos preparamos então a partir daí para os últimos cinco provérbios. Que o Senhor nos abençoe assim poderosamente, poderosamente mesmo, e continue nos dando a repercussão que ele tem dado. E na verdade ele dá repercussão porque é palavra dele. Porque a palavra dele revela quem ele é. Não há nenhuma contradição entre o que Deus é e o que Deus fala. E por isso ele abençoa a palavra dele. A palavra dele. Eu digo a vocês, a palavra lida, palavra da Bíblia lida, é mais importante que qualquer observação pastoral, reforço pastoral, que qualquer informação linguística. É claro que isso ajuda você entender a própria palavra. Mas o poder está na voz dele, na palavra dele, tá bem? Eu encerro só deixando para os irmãos nessa noite: não se deve buscar a vingança, pois não temos condição de ser justos nos propósitos da punição corretiva contra quem nos prejudicou. Nossa tendência é sempre devolver muitas vezes mais pelo mal que sofremos. Ou seja, sofremos o mal e nós vamos querer retribuir de modo mais intenso. Tampouco devemos pensar em atentar contra alguém, pois com a mesma violência e sordidez com que planejamos qualquer mal contra o próximo, também seremos esmagados pelo efeito reverso. Aquilo que a gente vai fazer de mal para o outro nos fez o mal. Aí nós queremos pagar o mal com o mal. E essa paga do mal com o mal acaba, respingando em você de novo. Então, não faça isso. É como tentar resolver os problemas de um país mediante um ataque nuclear. Achei muito interessante. Toda a Terra seria afetada, inclusive o agressor. Aliás, nós estamos vivendo aí com muitos países com poderio nuclear. Isso é um perigo. Mas se houver algum tipo de ataque dessa natureza, vai atingir todo mundo, até quem atacou. Então, que nós não sejamos assim com nossas palavras, nem com a emissão de juízo sobre ninguém, nem com a cobrança sobre ninguém, porque o que nós podemos fazer é orientar, orar, orientar, fazer de tudo para que a pessoa tenha uma mudança de mente, de valores, de percepção da vida, de transformação. Mas não podemos ir além disso, tá bem? Porque a língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere e a boca bajuladora provoca destruição. Irmãos e irmãs, que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe e a sua palavra cause esse efeito maravilhoso que ela vem causando ao longo de milênios. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre o planeta Terra, sobre todo o universo, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.